不好的地。 哎呀，我。 这个 公司 的公司 呢？ Autorização latitude 0, retorno 40 graus, 09. Alto, Java Liera, decolar 10, hoje 2799. Sete sinal, chama torre, ela tem 9, sinal, mal 1895, bom dia, 63, bom dia.

Senhor Salvador, bom dia, Papa Tango Lima Hotel Hotel. Papa Tango Lima Hotel Hotel, bom dia. Confirma os alcanços. Pelo visual, você poderia confirmar o vento para o Lima Hotel Hotel? 130 graus, 09 mais. Decimal 30 com EBS. Senhor, o pátio 5 está com o enfermo a bordo do Lima Hotel Hotel. Gente, Lima Hotel Hotel, autorizado pouso, pista no zero, vento no 30 graus, 09 nós. Livre pouso, pista no zero, Lima Hotel Hotel. Informa autorizado 307, Quebec Mike Lima, na Lima Solo, 2019. Travo o uniforme, decolou o serra interponível, está com o de serra e o da linha. Vai manter aqui a peça com a... Mantenha 500 pés para o Silvia para o cruzamento sobre o marcador externo, o Eco, o Bravo Lima Uniforme. Então, 3304, após tudo, desça para 2000 pés, continue com a 020, formando o localizador. Então, 3304. Conselho, 2000, 2000 pés, 020, Força de Estabilidade, ESF2, passa 10, 3304. Cantão, solo aos 36, livre direito, solo 200 monose. Complete aproximação, chama agora a torre 118 decimal 95, bom pouso. 118 decimal 95, 3304. Pacífico 304, autorizado pouso, pistão 0, retorno 40 graus, 109. 304, pistão 0, transferir 304. Pacífico 304, pode manter o litoral para o cruzamento da 3810? Afirmo, Bravo avião uniforme autorizado para o Esquilino Litoral, a ponta através do sul da pista 28 para o cruzamento do eixo da colagem do mesmo. Salvador, bom dia, sou 4299, pode estar até um lugar. Azul 4299, bom dia, autorizado, Leandro, colapso no 0, vai ter 0 graus, além de colocar zero, azul, o 42 está fácil. Se possível, não precisa ser da água, Oscar, por favor. Oscar. Salvador, hoje 273, não sei se voo 220. Azul, azul 279. Salvador, hoje 272. Delta, bom dia, tô. Desautorizado acionamento, aciona quando acionar, responde 5231. Uniforme é bom através da cabeceira 28, informa o Embraer 190, descendo da colagem pista 10. Por favor, confirme a sua ideal para Sérgio Net India Romeu. 281. E mantém o pista no zero. Uniforme 2. Azulim, uniforme 2. Para o nível 2, sou no zero. Sabe 2, nível 0, 2, 7, 3, 2. O senhor responde 5, 2, 5, 2, azul 2, 7, 9, 10. 5, 2, 5, 2, 9, 10. Acionado, 5, 2, 5, 2, azul 2, 7, 9, 10. Passou, por favor, vou direto ao Argo, sem restrição exótica, por favor. Volte direto a árvore sem a restrição da 3000. Checkline 229, stop event, disavow, check level 050, I'm a approach. Para nível 320, saída São Bruno. São Bruno, azul 4290 para o 320. No 0, retorno 40 graus, 0910. Essa notificação, chegada a ponte, desce para 4000 pés, pontinho na 020. Autorizado, é manter o sinal. Azul 2796, passa nível 180, chama agora o centro Recife, com 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45, bem resto. Vai chamar Recife, 126 85, alterna 125 decimal 45, azul 2796. aguarda para transferência. Uniforme, controle de botão do 0218. 0218, Uniforme. Controle de comandor, eu papapapá, bravo esse uniforme, já cruzou o seu nome, mas tenho 500 pés no corredor forte. Tente, eu tenho 500 pés, uma 20 milhas fora, bravo o mesmo uniforme. Uma 20 milhas fora, bravo esse uniforme. Uniforme, controle de rotunda 0218. 08, Oscar, não tem espaço. Fora caso, eu não recebo controle a 20 milhas de Salvador, frequência livre para a coordenação até Ed Forte, Bravo Uniforme. Bravo Uniforme. Controle, bom dia, Papatela, Oscar, não tem informe, decoluna 0, passa 1706. Gente, Oscar, Golfo Uniforme, contato radar, precisa sair da moda. Bateu o sistema 3010. Vai cumprir o perfil, Oscar Golf Uniforme. Se autorizado é crop, estamos 0, vai ter 2, 0 graus, 0 graus. Se me for, eu vou direto do Momo, Oscar Golf de Fora. Direto do Momo, Golf de Fora. Filme, ótimo para os ataques, só vamos esperar falar. Eu acho que eu contei a posição, estou te esperando fazer para esperar agora. Salvador, está passando lá, Salvador Serra. Acho que eu vou fazer um contato no radar, consiga a torcida da saída Arborona. Consegue a torcida da saída Arborona, Salvador Serra. Estimar 3 minutos para fazer a colagem, terá que guardar o mesmo livrar o eixo da 1 no Sérgio. Oscar Papa Golfo, está presente, vou direto do destino, Oscar Papa Golfo. Oscar Papa Golfo, podia informar o destino de pouso? Está estimando o pouso 1240. Gente. 229, descente 2000 feet, QNH 1020, report on localized course. Tocado 01 no signo transponder, TC sobre R16-4, vá com o Bruno da Rota Olha Batati e a Ford com o Direcer para o Prevô. Esse Edman tem aqui a despeste, transponder 015, Vitor Hotel Delta. Posição de 11 horas, 17 milhas, rumo oeste, bateu 3 mil pés, uma nave Charlie 208. Oscar Golf Uniforme, fala tráfego, posição de 2 para 3 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, cruzando a nível 075 para 4 mil pés, uma nave Airbus 320. Nível 80, chama o centro Recife, frequência 128.35, antena 123.80, boa viagem. É confirmada a secundária, por favor. Secundária 123.80. Certo, está 1285 e 1285, azul, quase na decolagem, submantenha a 2 mil pés até 2.0 milhas ou liberação do controle. Autorizado a decolar, pista no sucesso, vento 1.30 graus ou no 0 nós. Oscar Golf Serra, voo direto a Arbor, Oscar Golf Serra. Direto a Arbor, Oscar Golf Serra. frequência ali, sala de coordenação, Bravo Lima 4. Para 2010, estou o time que eu não zero, 2-0 para o meu localizador. 0 milhas ou liberação do controle. Autorizado a colapso pelo site, vai ter no 40 graus, 09 milhas. Não é o modo diário, ó, que você vai ver. Vou passar um teste aqui. Segunda grau, 03, Big by Lightning, com grau de 8 anos por lá. Right turn, contact ground 09. Aeronave é 220. Vá, 7,3, 7,3. 5, leva estado. Pouso a critério do Pátio do Grae. Retorno 30 graus, 099, reporte de solo controlado. Reporte para solo controlado, 05. Ciente, considere o solo aos 1, 2, bom dia, frequência livre. Papá o meu. Controle, Salvador. o Kilo Romeo Oscar, deixa para altitude de tráfego, frequência livre, Kilo Romeo Oscar. Controle Salvador. Milhas Norte de Salvador, mantenha o nível 105, serviço está terminado. Chama agora Centro Recife, frequência 12685, alterna 125 decimal 45, boa viagem. Engenho 4000, gol 2071. Gol 2071, desça para 2000 pés, estou tirando pela 020, calma no localizador. 2010-6-20, Palma Nova Lote, gol 2017 horas. Alfa, a sua notificação, autoridade de chegada com o senhor, desça via para o nível 0, o João 4010. Autoridade de ingresso, parte próxima. 230, a notificação, autoridade chegada a bom médio 1, desça via para o nível 0, 5 graus. Estivo, mantém a chegada.